pra dizer que quer me ver. Tanto tempo sem você, a saudade me consome. Sem você os dias passam devagar, mas vou se você está comigo. Cansei de abraçar a solidão, enganar meu coração. Já tentei, mas não consigo. Eu não posso mais viver sem o seu amor. Minha boca sente falta do seu beijo. Ouvir sua voz já não me satisfaz. Preciso muito mais pra matar o meu desejo. Vou onde você estiver, quero lhe fazer mulher, dar mais vida ao teu sorriso. Preciso desse amor que me consome. Só você me faz mais homem, e é disso que eu preciso. Sente falta do seu beijo. Ouvir sua voz já não me satisfaz. Preciso muito mais pra matar o meu desejo. Vou onde você estiver, quero lhe fazer mulher, dar mais vida ao teu sorriso. Preciso disso que eu preciso. Vou onde você estiver, quero lhe fazer mulher, dar mais vida ao teu sorriso. Preciso desse amor que me consome. Só você me faz mais homem, e é disso que eu preciso. Mais vida ao teu sorriso. Preciso desse amor que me consome. Só você me faz mais homem, e é disso que eu preciso.